chama aqui com o Delta, ajuste no 013, taxa até a Oscar. Avião ativo, senhor. Corre 118-95, Oscar Mike Romeu. 118-95, Oscar Mike Romeu. Okay, from the right, contact ground 121, decimal 9. Torre Salvador, é Oscar Mike Romeu. Confirma o tráfego? É o Oscar Mike Romeu, senhor. Tá no corredor Interlagos, posição rotatória. Sim, Oscar Mike Romeu, chama na final da 17. Afirmativo, chamada na final da 17, o Oscar Mike Romeu. Papata com o Mike Bravo Uniforme, decolador 52, 1208. 208, graças ao Mike Bravo Uniforme. Controle Salvador, bom dia, passando Mike Bravo Uniforme. Tá Mike Romeu, o Mike Bravo Uniforme, bom dia, tá mantendo a reta? Afirmativo. Recusando escovar à direita e afastar direto. Ok, curvando à direita, para prova direto ao destino, Mike Bravo Uniforme. Afirmo, está em contato com o radar vigilante. Ah, sou Bravo Uniforme. Q62, bom dia, sendo identificação, chegada Bonf, DF2000-104. Para 2000 pés, 2000. 2000. Autorizado no 7020-03. Condições de linha decolar separada? Afirma, agora o 649. A linha decola no 0 separado, 030-03. A linha decola para o 0, agora o 649. Chame agora centro, chama agora centro Recife, 128-8, bom dia. 128-8, bom dia, 2223. Bom dia, chame a 625. O Jaime 225, última aproximação, guarda a pista livre. Aguardando a pista livre, beleza. O vento 040 graus com 029. Firmo, José de Tengu, afirmo, coordenarei. Chama, confirmando, tá acionado? Sente, chama na papá. Alfa, decolado 55, 1208. 1208 em Genova Alfa. Sobre o modulado, confirma? Siga, vá para o ingresso? A Codelta se considera a última informação, mantenha a ponte espera. Oscar Mike Romeu, no 360 pela esquerda. Sistema ativo, mantendo 360 pela esquerda, Oscar Mike Romeu. Torre Netuno 05 para cruzamento. Será 6225, pouso autorizado no 0, vento 040 graus 039. Baixado travado? Baixado travado, livre pouso na 11 para o 6225. Retificando da pista rosada. Sou 649, decolou 561-208. 208, obrigado. País, prosseguiu com o autorizado, Índia November Alpha. Comandores visuais, o Índia November Alpha, na sua escuta. Controle, boa, gol no 649, decola. No 649, bom dia. O código 5550, só me mantém 360, direto Leda. 5550, agora 360 Leda, obrigado. Netuno 05, para avisar o coronavírus pousando para cruzamento após este. Ciência, agora autorização, Netuno 05. Quando? Oscar Mike Romeu, final no site autorizado. Afirmativo, só foi o final, então, tá no nosso site, Oscar Mike Romeu. Netuno 05, autorizado cruzar no 028, aposta no solo no 21, décimo 9. 7, na Delta, reportará o 219, Netuno 05. Na 225, solo 57, direita no 21, decimal 9. 1219, à direita, 625. Alfa Romeo, Oscar Mike Romeo, pouso autorizado, pistão no 7, vento 0, 40 graus, 059. Afirmativo, sinal para pouso, Oscar Mike Romeo. Qual a parte após o pouso? Reportará no pouso, Oscar Mike Romeo. Não, confirma o pátio após o pouso. É, o pátio à minha direita aqui, o 04. Sim. Na 6265, livrou. 25, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Correção, Netuno 05, autorizado na de colapso no 0, vento 0, 20 graus, 03 Moscou. Autorizado na de colapso, pistão 0, Netuno 05. Oscar Mike Romeo, solo, zona 100, tem condições de taxiar um pouco mais à frente para o Mike pudesse ingressar na pista? Oscar Mike Romeo, graças. Mike Echo Delta, livre ingresso no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Mike Echo Delta, atente ao Sikorsky na cabeceira no 7, que dará passagem. Cuidado, sente a lata para o decógio. Está mais que o meu tem condições de liberar a pista. Eu posso te liberar na pista. Delta Mike Romeo, táxi hotel Flight 4, estacionado em frequência. Sim, foi a primeira altitude que ele foi autorizada, 2000, da Livre LS, B14, chama estável. 2000, B14, chama estável. O Gol número 49, passa 190, chama Centro Recife, 125, décima 1. 25, Uno, muito obrigado, bom dia. Bom dia. 08, graças, bom dia. Estou só confirmando a pedra de colar em circuito não no site, confirme a faixa quantas milhas. Controle, Netuno 05, decolado, saída bomba. Netuno 05, bom dia, sendo decolagem, contato radar, vigilância. Prosseguindo na saída bomba, subindo para uma centena, confirme, está autorizado? Está autorizado, 100, Netuno 05. Para uma centena, 05. Salvador, azul 4484. Azul 4489. Libera a restrição de velocidade? Afirmo, está livre. Juliette Canguru, a linha mais a cabeceira 35. Macacu Delta fora do solo 03. Repalte na vertical do farol de Tapuã. Confirme manter o setor por 15 minutos. Afirmativo. Gente, aposte para o abandono do setor. Vai repassar para o abandono do setor, Mike Eco Delta. Bom dia, 3304, bom dia, sou na identificação. Décima tem 4 mil pés, chegada bom, altímetro 1014. Controle, Netuno 05, autoriza direto do MOMO. Netuno 05, afirmo, está livre. Sente, direto do MOMO para uma centena, Netuno 05. Estabilizou, autoriza 5362. IP62, Duna, completa LS, torre 118,95. 118,95, obrigado. Correu 3362, estabilizado no momento. Vambar Alfa positivo. Ah, você prossegue até onde? Vambar Alfa ciente, prossiga visual Veracruz, frequência livre, na escuta regressa. Estão no ciente, aguarde mais um minuto para a sua decolagem, por gentileza, para informação, o aeronave que decolou da 1-0 com nenhum perfil de saída, do em Manito. Azul 4489, pode passar do acima de 2000? Não, o senhor pode descer agora para 2000, voar direto do Duna, chamar localizador, se assim for melhor para a sua aeronave. Ok, obrigado. Vai chamar estabilizado. Correu 3562, final baixou e travou. Cinco, três, meia, dois, já tô em Salvador. Estou na final, senhora. Baixou e travou. Trip 5362 para informação à sua direita, um helicóptero Sikorsky mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação, livre pouso 190, vento 350 graus 049. Livre pouso, trip 5362. Bravo Uniforme, passa nível 180, chama Recife em 126 decimal 85. Bravo Uniforme. Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, prossiga. Tá, no setor do farol está bom para abandono, prossegue para o serviço de tráfego de pouso. Sente, autorizado, base pela direita da 107, dirigindo por gentileza, informa em Duna uma aproximação da 10. Base 107 para a direita, está autorizado, agilizando o Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, alonga a base pela direita. Final estabilizado, azul 4489, aguarda transferência. Então, o senhor está transferido agora, chama a torre 1895. 1895, bom trabalho. Atente extra de turbulência da TR que pousou na 90. Torre Salvador, bom dia, azul 4489, duas milhas para externa, aguarde, condição de trem visual 10. Azul 4489, quantidade de aproximação, tráfego N9, sabe, aguarde, pista livre. Na sua escuta. Torre, o Netuno 05. Netuno 05. Autoriza proa 342, será ideal para o Netuno 05. Afirmativo, Netuno 05 da Força Aérea Brasileira, autorizado direto para Belém. Ciente, direto Belém, 342, Netuno 05, grato. Comproa do litoral norte, não interfere na sua aproximação. Ciente. Oito-nove para informação, à sua direita, um helicóptero mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Ciente, baixa travada agora, passando externo. Ciente, livre pouso, pistão 10, vento variável de 4 nós. 489, copiou, autorização? Livre pouso, 10, azul 4489, grato. Juliette, Canguru, decolado aos 10, chame controle em 120, decimal 8, morro. Controle 1208, Juliette, Canguru, grato. Mike Echo Delta visual com o Embraer na final do 10. Afirmo. Tem condições de realizar a base pela direita da 107, a retaguarda do tráfego? Afirmo. Sente, a porta livrando a final da 10. Vai chamar livrando a final da 10, Mike Echo Delta. Oi, minha Juliette, Tango jogou o contato radar, subiu e mantém 3 mil na saída da mão. Subiu e mantém 3 mil na saída da mão, Tango jogou. Afirmo. Tráfego agora 9 milhas, passando 7.800 pés, subindo para nível 100. É um bandeirante da Força Aérea Brasileira que está indo para Belém. Delta cruzou 10028. Assistente Mike Eco Delta, reporte baixado travado no final do 17. Está na baixada travado no 17, o Delta. Mike Eco Delta, confirme em pouso final. Afirmativo. Assistente. O 489, solo 12, livre direito, chame solo em 12, 1219. 219, boa. 4428, foi de mal. Fala muito boa, azul 4489, Litrão, escuta. Azul 4489, boa tarde. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, remota 9, porto 1, tentando falar minha através do 8. Alfa Juliette, poderia repetir? Alfa Juliette, porto 109, atenção não fala o mínimo através do 8. Gente, Alfa Juliette, remota 09, acesso Palmeira 08, azul 4489. A zona, interceptor desceu com referência? Ô, Mike, acudeu essa final 97, baixado, travado. Mike, acudeu essa livre pulo, final 7, vento, variável 39. Delta. Sendo de 2000 para 3000. Ok, sim, seguida. Bora o dono, mantendo 4000, tá? 3304. Estamos low autorizados, direto EDC, mantenha 3000. Direto EDC, vai manter 3000, Julia, estamos low. Tanto 3304, a torre acaba de informar, esteja atento a em torno de 7 milhas da cabeceira, presença de pássaros, vulgos, urubus. Ah, tá ok. Tomado já, normal. 3304, obrigado. Afirma, está superando o tráfego agora à esquerda, 2 milhas, desce 2 mil, autorizado LF. 2 mil, autorizado LF, tá 3304. Filete Tango Zulu, sobe e mantém uma centena, Filete Tango Zulu. Subir e manter uma centena, o Juliette está no Zulu. Mike Eco Delta, colo Zulu 4, táxi até o Pote 4, reporte quebrando a pista. Na frequência, Deus. 9978, bom dia. Vamos descer para 2000 pés. 1014, direto Duna, vigilante. Bom dia, desce para 4000 pés, altímetro 1014, chegada Ponfe, vigilância. Pesada dessa que vai estar 3304. 3304, uma mira do externo, torre 118,95. 118,95, daqui a pouco, obrigado. É daqui a pouco. Bom dia, 3304, Centro da Cidade, check, trem livre, pouso, pistola zero, vento variável 39, para informação, mando de pássaros na final da 10. T304, solo aos 20, liberando a direita, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, obrigado. 4 milhas afastadas de Salvador, chama Recife 1285, bom voo. T3304, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 4, 3304. Eu vou pronto para o cruzamento. Sim. Controle 9978. Prossiga. É, confirme, está autorizado o procedimento, senhor. Só em 1 ou 2, 1 ou 2, 9. chama na estabilizada, grato. Tampa Tango, Juliette, Tango Zulu. Informe, por gentileza, estimado de pouso. Luzulu, prossiga. Autorizado o cruzamento do pátio até o pátio 3 do Lima, que é Luzulu. Controle da 3859, está liberado a velocidade de tempo. Afirmo. O Xanair 6225, mande confere, autorizado Brasília, nível 320, decola da 10, primeira curva faz decolagem à direita, saída Arbor, Elefa, Upper Zulu 17, aciona 501 no meio, controle 120 decimal 8. 320, decola da 10, curva direita, saída Arcor Elefa para Upper Zulu 17, o 0, 1 no meio, transponder, 20, decimal 8, controle, a China 6225. China 6225, fechamento correto, chama o posicionamento. Vai chamar 6225. Acho que é Michael Romeu, prossiga. Que acho que é Romeu? Confirme a altitude para redrachar. Acho que é Michael Romeu, autorizado então. Decolamos a pistão no 7, para redrachar, curva na direita. Transponder 5. Mas fica com medo, considere aguarde. Filhas afastado, mantém nível 100. Chama centro Recife em 126.85. Direto estamos no grupo. acima 2.3859. 2.59 acima, autorizado 2.000, livre LF. Acima 2.000, autorizado LF, 2.259. Estabilizou o 9978. 9978, passou o Duna, completa LS, torre 1895. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, Azul 9978. 9978, continua a aproximação, reporte baixado, travado, passou dos pernas. Traço lenda 94, QNH 9094. Gente, informará 9978. Seu Zulu, prossiga. Pelo Zulu, ciente, guarde o número 2 para Oscar Mike Romeo, solo. Oscar Mike Romeo, autorizado Manati, o número 10, decolando da ONU 7, primeira curva, à direita, corredora Xé, Atiana 0112, controle 120, decimal 8. Baixado e travado 9978. 9978, sempre pouso, pressão 0, vento variável de 3 notas. Sente, autorizado pouso 9978. 3, 3, 8, 5, 9. Pede redução para aproximação. Livre LS, 1mm externo, torre 118,95. Torre 118,95, 3, 8, 5, 9. Lima Kilo Zulu, salto, cópia. Lima Kilo Zulu, autorizado Petrolina, nível 100, decolando na 10, primeira curva, faz decolagem à esquerda, saída Momo Cogbo, direto, aciona 5562, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, tá 3859, passando Simbra com o trem embaixo da loja. 3859, sente, continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1093, correção 1014. Gente, aguardando 3859. Tem informação, Mike, portão 05, autorização de tráfego. Tran 3179, Mike, confere, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aperto 10, bridge, aperto 16, após conforme o plano. Atena 5013, controle 120, decimal 8. Na vigilância. Tran 31579, autorizado Guarulhos 340, decola da 10, primeira curva à direita da El, Leda, Motiva. O transponder 5013, controle 20, decimal 8. 31579, confirme a rota, por favor. Rota, bloco no Alfa, bloco Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Porto, após Guarulhos. Gente, correto, chave para o estacionamento, tá 3179. 3179, gente. Pessoal, o azul na nossa atividade, foi top, top. A 3299, Campinas? Afirmo, gente, jamais. Mate confere, Campinas 340 autorizado, decola da 1-0, primeira curva após a direita, Azulu 1-0, bridge após Azulu 6, perfil da saída da Euleda Motiva, acena 5021, controle 120, decimal 8. Bem, está autorizado 340, Campinas, Azulu 1-0, bridge Azulu 6, saída da Euleda, confirma a Motiva. Saída da Euleda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Bem, da Euleda Motiva, 1-0, curva direita, transporte 5021, 6208, Azul 4299. Azul 4299, é correto, chama o posicionamento. Bem, chama o posicionamento. Azul 9978, Lisona Alfa. Azul 9978, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. Tem como entrar em contato com a sala IES para fazer um novo plano? Azul, táxi autorizado e repartando a saída do pátio 3. Seu plano consta como vencido, Azul 045. Gente, acho que é mais como eu táxi até a hora. 217 desce, mantém 4 no meu, altimetro 1 no 0, 1 no 4. 4 no meu, seguidor 1 no 4. Quem é o meu copel? Gente, desconsidere táxi até a Oscar, reposta da intercessão. 3859, Leandro. Então 3859, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, pode botar 3359. Onde está a interjeição? Os Lubis, Alfa Embraer, 9001. Dê passagem ao mesmo, depois prossegue o táxi via pátio ainda para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, corre 1-1-8, décimo 9-5. Pelo uso do assalto, autorizado para seguir o táxi via pátio. Tem cabeceira 1-0. Mike Romeu, decolado 37, chama em controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0, decimal 8, chama o Romeu. Grato. É um Airbus 320, agora parqueando 1-0-3. Após o parqueamento da mesma, acordando que a equipe do Sol chama esse parque. Ok, após o parqueamento do Airbus, no 3, livre push. Em coordenação, meu 265. Controle instalador, é o Oscar Mike Romeu. Alaska, Michael Romeo, na frequência do solo, controle 120.8. Controle Salvador, é o Oscar Michael Romeo. Oscar Michael Romeo, controle visual Manati, direto em aposta de Frango A, CTR, Oscar Michael Romeo. Oscar Michael Romeo, vai reportar. Salvo Salvador, UTA 3179, pushback, acionamento no 05. Não, aguarde. Aguardo. Decolada 38, chame controle 120, decimal 8, morro. Bom dia, bom trabalho, senhora. Tinge 5.163.2. 6312, desce para 2.000, livre LS, direto Duna, chama estabilizado. 6312. 6.2000, chama estabilizado, direto Duna. Controle Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, bom dia, saída Momo, vigilância, tudo mantém nível 100, livre da restrição. 100, livre da restrição, Lima Kilo Zulu. Controle 35217. 5217. Libera a restrição de velocidade pelo. Ah, do plano de voo. Tenha presente proa, limitado pelo localizador, reduza 180 nós, o 5217. Reduzindo para 180, 5217. Saída. UCA, JOMO, CAJU, UF677, aciona 5017, controle 120.8. Para 4.000, 5217. Sigo, 4.000. 5384, chegando na capital 1-0. Com curva à esquerda, saída UCA, JOMO, CAJU. O controle na frequência 1208, chama copia para a escola. Responda 5017. 0 do 7, 5384. Tipo 5384, correto, chama para puxar o acionamento. Vamos lá. Sonar 6225, para o TAC 75, KB 3 horas e 10, Goiânia. Sonar 6225, confirme o acesso do bordo. TAC 5. Sou 5 a bordo, TAC se via para o espera do 1-0, quando pronto, torre 1-1-8, décimo 9-5. Índia, para o ponto de espera da 1-0, lá, 18-9-5-6-2-2-5. Onde é o Nuno 69? O Nuno 60, aguarde. 217 da trip, desce para 3 mil pés, para o localizador, curva à esquerda, para o 160, chama estabilizado. 3 mil, esquerda, 160, chamará estabilizado, 217. O número 60, controle, desce para 4 mil pés, direto Duna, 1014, vigilância radar, sendo identificação. Romeu, prossiga visual, plataforma Manati, frequência livre. Estabilizado no ILS 6312. 6312, 2 milhas externo, completa aproximação, torre 118,95. 18,95, PJ, obrigado. Salvador, 3179 da TAM com 206 a bordo, nossa autonomia é de 3 horas e 58 minutos, alternativa Galeão, solicita táxi. TAM 3179, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118, desceu 95. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 18, decimal 95, TAM 3179. Aí é 3-1-2, grande esposo, piscina 0, vento variável 829, confirme já baixado travado? Filmativo baixo travado, variado, 6392. 25 decolado aos 4-5, chame controle, 120 decimal 8, Mongol. 208, bom dia, 6285. Está estabilizado? Filmativo. Completa aproximação, torre 118,95, bom pulso. 118,95, obrigado, bom dia. 12,97. Conselho de Salvador, bom dia, senhora 6285, decolado, árvore elétrica. 225, bom dia, passar 2 mil pés, direto elétrica, vigilância radar. Passamos 2 mil, direto elétrica, 6285. Giro Veberal, através de Paris, que solicita 1000 pés para evitar a formação. Cliente, na rua Baral, mantendo a separação visual, o consolo está livre. Livre Índia, no Veberal. Torre Salvador, um bom dia, o TAM 3179 pronto, ponto de espera da 10. Gente, o TAM 3179 mantém o ponto de espera, reporte quando visual com a TR nacional da 10. O TAM 3179 está visual com mesmo. Gente, após a passagem do Trascone, mantém a cabeceira 10. Gente, após a passagem do ATR, ali mantém na 10, 3179. Funciona 6312, solo 47, livre direito, chame solo em 1121, decimal 9. 219, livrando 6312. E 5217, livre pouso, piscina 0, vento variável de 29, confirme baixada travada. Baixar travado, livre pouso, piscina 0, 5217. 6312, informação em curso, Mike. Copia? Não, 6312, Ivan Pista, bom dia. Xanem 6312, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Bom dia, azul 9979. Confirma, Saulo. É o azul 9979. Eu teria a nossa autorização. Azul 4799, confirme? Não, é o 9979, senhor. Qual é o horário do plano? Ah, desculpe, seria o 30. Teria pelo menos a saída prevista? Confirme o destino? É, Belo Horizonte, Confins. Azul 9979, rota do plano? A rota é Upper Zulu 10. E a saída da El, Leta Motiva. Da El, da Leta Motiva, gente. Salvador, Índia November Alpha na Proda, no Santuário de Galpão Campo. Índia November Alpha, bom dia, ainda presente em curta aproximação do 17. Vai escutar, Índia November Alpha. Frente Índia November Alpha, QNH1094, reporte na sinal 23 milhas. Sinal 3 milha, Índia November Alpha, da 17. Da 3179, vai alinhar na 10. Frente 3179. Lip 5217, solo 50, livre à direita, chame solo em 121 desse solo. Visão da direita, 219, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, 5217, Lisboa, na 64. 5217, táxi via Alfa Kilo, chamada 343. Alfa Kilo, 4317. 5217. 3171.